deixando pra lá nossos problemas. Mas chegamos ao ponto em que nada vai bem. Se desculpar, justificar, não é o que deve fazer. Tanta coisa que eu aturei por tantos anos, sempre estive ao teu lado pra te entender. Só que você nem quer saber que estamos perto do fim. Sinto que a cada dia vai se desgastando, o gosto dos seus beijos se amargando. Que estamos convivendo por obrigação, você diz que não. Vejo você chorando ao sair do banho, me surpreendo ao te ouvir dizendo que quer tentar recomeçar do zero, tudo outra vez. Então vamos enfrentar os isso sem dilema. Todos os momentos vão valer a pena. Pelo menos podemos tentar e fazer com que possa durar, que acertamos essa decisão. Então vamos enfrentar os isso sem dilema. Só quero que seja feliz, vou fazer tudo que eu não fiz pra salvar a nossa relação. Sinto que a cada dia vai se desgastando, o gosto dos seus beijos se amargando. Que estamos convivendo por obrigação, você diz que não. Vejo você chorando ao sair do banho, me surpreendo ao te ouvir dizendo que quer tentar recomeçar do zero, tudo outra vez. Acertamos essa decisão. Então vamos enfrentar isso sem dilema. Todos os momentos vão valer a pena. Eu só quero que seja feliz, vou fazer tudo que eu não fiz pra salvar a nossa relação. Oh! Então vamos enfrentar isso sem dilema. Todos os momentos vão valer a pena. Pelo menos podemos tentar e fazer com possa durar, que acertamos essa decisão. Então vamos enfrentar os riscos sem dilema. Todos os momentos vão valer a pena. Eu só quero que seja feliz, vou fazer tudo que eu não fiz pra salvar a nossa relação.